ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. No programa de hoje, Montserrat Caballé, uma aula de canto. Sim, uma aula de canto. De canto de uma cantora que, famosa, torna-se madura nos anos 90 e, já perto dos 60 anos, ou na casa dos 60 anos, grava um desses discos que as cantoras apreciam fazer. Obras suas, do seu coração, da sua vontade, mescladas. Obras que sempre lhe tocaram a alma, tanto que o disco se chama Com Todo o Meu Coração, e ele foi inteiro escolhido pela grande soprano espanhola Montserrat Caballé, escolhido inclusive em algumas adaptações como essa que estamos a ouvir em fundo, da área para corda de sol de Bach, que, como se sabe, não é uma área para canto. É importante observar em Montserrat Caballé, nessa fase madura de sua vida, algumas características muito interessantes. Ela, a meu juízo, dá uma aula do canto em pianíssimo. Normalmente, as sopranos que vêm de ópera, mesmo com formação de música de câmara, soltam a voz com vigor, até porque a intensidade é título no canto operístico. A voz de Caballé não perdeu, nos 60 anos, brilho, não perdeu a maravilhosa afinação, a interpretação adequada. Um pouco de intensidade está perdida, às vezes há uns vibratos em momentos com a necessidade de maior intensidade. Porém, a interpretação e a capacidade de modular no pianíssimo é absolutamente notável em todo esse disco e vamos apreciá-la aos poucos. Ouçamos então, para tal, de início, a área para a corda de sol de Johann Sebastian Bach, num arranjo musical de Juan Jiménez e letra de Bettina Martinelli, tirada do Velho Testamento. A duração é 2 minutos e 50 segundos. Thank you. Montserrat Caballé gravou nesse disco tudo, áreas de ópera importantes do seu repertório, canções populares, áreas de sarsuelas espanholas, que são as operetas espanholas, área de operetas também, operetas austríacas, enfim, ela escolheu. E da sua Espanha, cantou nesse disco duas passagens interessantíssimas de sarsuelas, alegres, soltas, livres, como a própria sarsuela, que é um canto extremamente popular e belo, forte e vivo. Vamos verificar aqui como ela interpreta esta La Tempranica, que quer dizer, quando começa a cantar, que La Tarántula é um bicho muy malo. A música é de Jerónimo Jiménez e vem de um libreto de Julián Romea. A duração é rápida, 1 minuto e 39 segundos. La tarántula un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Y se mete por todos los rincones y son muy malinas sus picazones. Ay, madre, no sé qué tengo que dar el pase por la era. Y a fin se intentó entrarme el modelo de blogera. ¿Será que me ha picado la tarántula arañina? Y estoy tóxico enfermado por su sangre tan empina. Se coma en los medios mardita la araña que tiene la barriga. Pincha una guitarra bailando, se cura tan fondo dolor. ¡Malaya la araña que a mí me picó! No le temo a los rayos ni bala, ni le temo a otra cosa más mala. Mi padre más guapo que el gallo, pero ese bichito no parta un rayo. Ay, madre, yo estoy malita, me está entrando unos sudores que me han dejadito seco y comido de picores. ¿Será que me han picado la tarántula dañina y por eso me quedó más cerdado que una sardina? Te coman los memes mardita, la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando, se cura tan fondo dolor. ¡Ay! O Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler não foi feito para ser cantado. E, de certa maneira, ganhou a popularidade no século XX pela beleza da música, mas a sua adequação ao filme Morte em Veneza, do qual é praticamente um leitmotiv. Pois bem, Montserrat Caballé fez questão de gravar uma apresentação do Adagietto da Sinfonia número 5, no qual foi colocada uma letra. E essa letra faz com que a peça, habitualmente uma peça de sinfonia, até pareça uma área de ópera. Mas vale aqui observarmos alguns pontos muito interessantes. Primeiro, a contenção absoluta de Caballé. Reparem que nem sempre a voz dela vem para um primeiro plano narcísico. Ela se dilui dentro da orquestra. Há também que observar a clareza do timbre. Um timbre de uma claridade, de uma luminosidade absolutamente notável. Há um período de recitativo e essa transformação do Adagietto da Sinfonia número 5 de Mahler em peça cantada lhe dá a oportunidade de uma interpretação imortal numa melodia belíssima, popular ademais, na qual se pode verificar a qualidade de uma cantora quando chega à maturidade, como ela chegou, sempre brilhante e maravilhosa. Vamos então ouvir o Adagietto da Sinfonia número 5 nos próximos 4 minutos e 14 segundos. Thank you. Reise heraufdringend, die Seele besprach. Esse miau notável é uma peça de um dueto bufo de uma obra de Rossini. É um dueto bufo de dois gatos, ou de duas gatas. Aqui temos a cantar esse dueto a Montserrat Caballé e a charadela Montserrat Martí. É uma obra engraçada, bufa, alegre e nada obstante com uma melodia triste e bonita. É curiosa essa junção de algo doloroso, langoroso e, ao mesmo tempo, a comédia. Dá para mostrar a versatilidade, capacidade de sair exclusivamente das áreas profundamente românticas ou sentidas e entrar no espírito da ópera bufa, no espírito dos duetos bufos que fazem a alegria da ópera, como os duetos românticos tantas vezes fazem exatamente o sentimentalismo das óperas. Vamos então ouvir esse dueto bufo de dois gatos ou de duas gatas com as duas gatonas, digamos assim, a Montserrat Caballé, maravilhosa, e a Montserrat Martí, que segue-lhe com uma boa perspectiva. Nesse disco, no qual escolheu obras do seu coração, gravado em 1998, Montserrat Caballé selecionou uma obra de um compositor muito posterior, digamos assim, a ela como cantora e aos grandes operistas, até um compositor de certa maneira pop, conhecido por algumas de suas obras para o cinema, inclusive o famoso Carruagens de Fogo, e várias outras, o Vangelis. É interessante ouvir como a obra do Vangelis ganha um caráter profundamente religioso, um senso ético musical, se se pode dizer assim, cantado aqui, de novo, pelas duas sopranos, a Montserrat Caballé e a Montserrat Marti. O Vangelis mesmo fez o arranjo e participa da gravação. E é uma oração, o nome é A Oração. Essa oração foi gravada em Atenas, em agosto de 1998, e traz, evidentemente, uma melodia belíssima, de grande unção religiosa, e a maravilha da limpidez vocal e da capacidade de elevar pela voz um sentido de oração que está além da letra, de oração que está interiormente em cada pessoa ao escutar. Vamos então ouvir a oração com a Montserrat Caballé e a Montserrat Marti. Thank you. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Esta é uma área de uma zarzuela de José Serrano, intitulada Los Claveles, ou seja, Os Cravos. Montserrat Caballé solta aqui todo o seu espírito espanhol, toda a profundidade do sentimento espanhol. Essa é uma área romântica, com a leveza das zarzuelas. Vale observar o registro de soprano de Montserrat Caballé e como ela utiliza a voz de soprano, cantando, como eu disse, ao princípio, num pianíssimo, sem grandes preocupações com volume, ou seja, com intensidade, mas uma perfeição do ponto de vista da qualidade do timbre, da clareza, da exposição e, sobretudo, da modulação. Capacidade de modular pequenos pormenores, facilitada essa modulação pelo fato de que a voz dela atinge registros de soprano lírico e atinge registros de soprano dramático. Nada obstante, pode ser categorizada como uma voz de soprano lírico, embora não haja uma adequação perfeita da voz. A voz tem características entre o soprano lírico ligeiro, o soprano lírico e pedaços do soprano dramático. Na zarzuela, desde logo, está a soprano lírico, que tem, pela clareza da voz, pela altura, pela alegria, de certa forma, papéis especiais, como é este da zarzuela Los Claveles, Os Cravos, de José Serrano, que Montserrat Caballé canta em seguida nos próximos 4 minutos e 4 segundos. Oh, Vamos, no te entretengas. Con ella. O Cisne de O Carnaval dos Animais de Saint-Saëns é obra orquestrada, obra para piano, quase sempre tocada por solo de violoncelo. Não há versões conhecidas de O Cisne cantado. Montserrat Caballé gravou aqui por primeira vez, aliás, praticamente esse disco é todo, ou quase todo, de primeiras interpretações dela. Ela gravou aqui com letra de... com um arranjo musical, aliás, do Carlos Caballé. Ela faz o que normalmente o violoncelo interpreta, a desenhar musicalmente a figura do cisne, a sua elegância, a sua autossuficiência, a sua leveza, e no caso, um tom de doce nostalgia que acompanha essa melodia e a faz permanentemente ser destacada de entre todas as interessantíssimas peças de O Carnaval dos Animais de Saint-Saëns, funcionando como peça isolada. Aqui vai esplender a qualidade do seu timbre, a beleza do timbre, porque cantando praticamente sem palavras, apenas vocalizando, sente-se a presença de uma espécie de contraponto entre o que a orquestra acompanha no fundo e a voz a dialogar, sempre num pianíssimo notável, sem nenhum exagero, sem nenhuma exacerbação, criando o exato clima da obra de Saint-Saëns, dessa vez com a voz, o que é extremamente difícil, convenhamos. Ouçamos então O Cisne de O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, em arranjo musical de Carlos Caballé, com Montserrat Caballé, nos próximos 2 minutos e 52 segundos. Oh. agora uma canção irlandesa, A Última Rosa do Verão, em arranjo de Paddy Maloney. Aqui, Montserrat Caballé usa uma passagem permanentemente difícil de definir entre o agudo e o falsete. Como canta em pianíssimo, essa transição é natural. Ela atinge as notas com extrema naturalidade, sobretudo as notas altas, consegue com primor de afinação, e a ligação entre as notas igualmente é notória, é interessante. Não há, como em alguns casos de cantoras, a necessidade de uma espécie de impulso para atingir a nota mais alta. Isso deriva de uma técnica de respiração que, quando bem realizada, consegue esse prodígio de interpretação. É quase uma canção de ninar, mas ela traz talvez aquela tristeza ancestral dos ventos, das praias, das costas da Irlanda, dos invernos, e ao mesmo tempo é uma canção que faz muita companhia. É como se fosse uma balada. Aliás, as baladas irlandesas são sobejamente conhecidas. A própria ideia de ser a última rosa do verão traz esse princípio de nostalgia, algo que se despede. Se tudo isso é verdade que a interpretação de Montserrat Caballé aqui é inteiramente ajustada com grande talento a esse espírito da música. A gravação dura 4 minutos e 17 segundos. Vamos ouvi-la. Thank you. Vamos agora para áreas de ópera, o que até então nesse disco não havia cantado Montserrat Caballé. Há uma área, a área da sedução, que começa com uma informação dolorosa da amada. Durante um ano eu fui a sua mulher, de ópera de Jules Massenet. É uma área de sedução, chama-se Safo, tem todas as características da sedução, e aqui vamos poder apreciar a qualidade do talento de Montserrat Caballé na área de ópera. E, igualmente como as demais áreas, apresentadas principalmente as canções, Montserrat Caballé aqui, em momento algum, faz daquele alarde do canto lírico projetado com grande vigor, que faz sucesso, é claro, nas audições de ópera. Ao contrário, ela dá uma interpretação contida, quase sempre com este domínio absoluto e notável do pianíssimo, como pouquíssimas cantoras o conseguem, já que é necessário técnica, extrema sensibilidade e uma capacidade de respiração para manutenção das regiões agudas da voz num plano sempre suave, sempre discreto e sempre penetrante. Ouçamos então, nos próximos 3 minutos e 24 segundos, a área da sedução da ópera Safo de Jules Massenet. Miserable, où je vécu, où vivre moi, et si j'ai l'air, et n'écrire moi. Eis aqui uma ária famosa da flauta mágica de Mozart. A ária é o dueto de Papageno e Papagena. O Papageno aqui é feito pelo barítono Tomás Quasthoff. E Montserrat Caballé faz a doce Papagena, namorada de Papageno, que na ópera é trazida por mãos mágicas para o amor daquele ser meio gente, meio pássaro, tão bonito, tão expressivo e tão simbólico da área de Mozart. Essa área tem uma graça especial, tem algo de infantil, de alegria infantil, de ingenuidade, de inocência, talvez mais do que ingenuidade, que a toca de uma beleza leve, agradável, suave, extremamente prazenteira. E é esse caráter prazenteiro que está mantido na forma pela qual os dois cantores, Thomas Quasthoff, o barítono, e a grande Montserrat Caballé, a cantam. A duração é 2 minutos e 39 segundos e nós vamos ouvi-la em seguida. Pá, pá, pá. Eu tenho certeza de que quem ouviu o programa desde o começo gostaria de escutar mais uma vez a área para corda de sol de Bach que abriu o programa. Vai no tempo que nos resta como bonificação. E quem tomou o programa já andado terá a oportunidade de ouvir uma deslumbrante interpretação de suavidade, de espiritualidade, momento de uma grande cantora no auge do seu amadurecimento. A área para uma corda de sol, de Bach, num arranjo de Juan Jiménez, com letra de Bettina Martinelli. Montserrat Caballé, nos próximos 2 minutos e 50 segundos, acompanhada por coro. Thank you. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais. A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.